suas mãos estendidas vai te abençoar. Quem estiver caído, Ele vai levantar. Por dentro e por fora, Ele enche de glória todo este lugar. Onde o varão passa com brasas nas mãos, a igreja se aquece, todos se estremecem diante do varão. É o varão de fogo que chegou agora. Se quiser receber, ouça o que eu vou dizer, abra a boca e dê glória. Onde ele passeia, tem brasas acesas. Meu Deus, que beleza, posso contemplar. É glória subindo, é crente chorando, é anjos voando pra lá e pra cá. É poder, é graça, é fogo, é unção. Na congregação onde estamos aqui, quem estava triste já pôde sorrir. Quem nunca sentiu já começou a sentir. Que demônios por terra vai ter que cair, pois o Filho de Deus está presente aqui. Vai queimar agora toda a enfermidade, inveja, distinção, dores, desesperos, crises e aflições. Toda maldição hoje vai embora. Vai queimar agora. A glória subiu e o fogo já desceu. Você já pediu e Deus já respondeu. E quem crê no plano e na obra de Deus, levante as mãos e receba a vitória. Desesperos, crises e aflições, toda maldição hoje vai embora.